Capítulo 1. A vida cristã normal. É anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Está em nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus. Em um sábado frio e chuvoso, os ônibus da igreja foram enviados às partes mais necessitadas de nossa cidade, Reading, para ir ao encontro dos moradores de rua e dos pobres. O noivo e a noiva anteciparam com entusiasmo o retorno dessas pessoas e prepararam uma refeição para honrá-las. Os necessitados seriam os convidados de honra de seu casamento. Ralph e Colin se conheceram enquanto trabalhavam para o nosso ministério voltado aos pobres. Eles compartilhavam a paixão por Deus e o amor pelos necessitados. Embora seja comum a noivos fazer uma lista de presentes em lojas finas, Ralph e Colin escolheram uma loja de departamentos de roupas e selecionaram itens como casacos, chapéus, luvas e sacos de dormir para ser doados aos convidados. Não seria um casamento como os outros. Em nossa reunião de preparação para o casamento, o casal encorajou-me a ser sensível ao Espírito Santo, caso ele quisesse curar pessoas durante a cerimônia. Se eu recebesse uma palavra do Espírito para curar, teria de orar pelos doentes. Como pastor, fiquei empolgado em ver o que poderia acontecer. Esse casal havia criado uma grande oportunidade de milagre, e o Senhor certamente faria algo extraordinário. A parte de um período mais longo de adoração, seguida de uma mensagem evangelística e de uma oração para a salvação. A cerimônia terminou de forma bastante normal. É muito diferente ver em meio aos familiares e amigos dos noivos, pessoas que compareceram somente para ter uma refeição. Isso não era errado, apenas diferente. Depois da cerimônia, os recém-casados foram diretamente para a sala de recepção e ficaram à mesa onde estavam os pratos para servir seus convidados. A refeição estava maravilhosa. Os famintos ficaram satisfeitos. Deus certamente estava satisfeito. No entanto, antes da cerimônia ter início, duas outras pessoas me procuraram e senti entusiasmo na voz delas. Alguém aqui tem apenas mais 2 anos e meio a 3 anos de vida. Havíamos transposto um marco. Milagres de cura haviam se tornado mais comuns, a ponto de uma doença que ameaçasse a vida de alguém ser considerada um milagre potencial mais que algo a ser temido. Para mim, só isso já era um sonho tornando-se realidade. As pessoas da América do Norte esperando algo sobrenatural de Deus. O milagre continua. Seu nome era Luke. Como a maioria dos moradores de rua, ele e sua esposa Jennifer tinham de vir ao casamento porque seria servida uma refeição. Luke andava com dificuldade, precisando da ajuda de uma bengala. Usava aparelhos ortopédicos nos dois braços e um maior em volta do pescoço. Depois da refeição, Bob, meu irmão e eu os levamos até a cozinha da igreja e perguntamos sobre os aparelhos ortopédicos que Luke usava nos braços. Ele disse-nos que sofria de síndrome do túnel do tarso. Perguntei-lhe se ele se importaria de tirá-los para que orássemos por ele. Ele aceitou a nossa oferta de oração. Sempre que possível, gosto de remover tudo o que a pessoa acredita que não seja do Senhor. Impusemos as mãos sobre seus pulsos, ordenando que o túnel fosse aberto e que todo enfraquecimento e dor fosse embora. Ele, a seguir, moveu suas mãos livremente, experimentando a cura que acabara de receber. Quando o questionamos sobre a sua bengala e os problemas evidentes com as suas pernas, ele descreveu o acidente horroroso que sofrera. Em consequência desse acidente, ele tinha uma tíbia e uma costela artificiais e chegara a perder metade do seu pulmão. Seu andar era laborioso e doloroso. Quando os cirurgiões conseguiram juntar as partes quebradas, a sua perna ficou cerca de 2,5 centímetros mais curta. Pedi-lhe que se sentasse e encorajei-o, a também sua esposa, a observar o que Deus estava prestes a fazer. Segurei suas pernas de uma maneira que pudessem ver o problema que o afligia e fossem capazes de reconhecer qualquer mudança que acontecesse. Ordenamos que a perna crescesse, e isso aconteceu. Quando ficou de pé, ele transferiu seu peso de uma perna para outra, como se estivesse experimentando um par de sapatos novos, e disse-nos: "Isso mesmo, parece que está tudo no lugar." A resposta de uma pessoa que não frequenta a igreja é bastante trivial e muito reanimadora. Pedi-lhe que caminhasse ao longo daquele cômodo e ele o fez com muita alegria, sem mancar e nem sentir dor. Deus estava trabalhando, acrescentando 2,5 cm à perna mais curta e removendo toda a dor que Luke sentia desde o acidente que tivera. A seguir, perguntamos sobre seu pescoço. Ele disse-me que tivera câncer e que os médicos lhe haviam dado apenas uns 2 anos de vida. Prosseguiu explicando que o aparelho ortopédico era necessário por causa da perda dos músculos do pescoço. Servia para manter a sua cabeça no lugar. Nesse momento, um grupo já se reunira para participar e não por curiosidade. Depois que lhe pedi, Luke removeu o aparelho, enquanto outro homem de nossa igreja, um médico, segurava sua cabeça para evitar o risco de um traumatismo. Assim que começamos a orar, ouvi o médico ordenar que os músculos novos e sadios crescessem ali. Ele os nomeou usando o nome em latim de cada um deles. Fiquei impressionado. Quando acabamos, Luke virou sua cabeça de um lado para o outro. Todos os músculos estavam restaurados. A seguir, ele pôs as mãos em um dos lados do pescoço e exclamou: "Os caroços se foram!" Seu médico deu-lhe um certificado de cura, e os milagres continuaram muito tempo depois da cura física acontecer. Luke e Jennifer começaram a servir a Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois de algumas semanas, Luke conseguiu um emprego. E era a primeira vez que trabalhava em 17 anos. Jesus cura a pessoa por completo. Um dia como os outros. Embora esse tipo de cerimônia de casamento não seja habitual, a busca de nossa igreja pelos pobres e pelos milagres é bastante comum. Essa história é verdadeira e está mais próxima da vida cristã normal do que a igreja usualmente vivencia. A ausência de milagres não consiste no fato de Deus não desejá-lo para nós. O problema reside no espaço entre nossas orelhas. Em razão disso, uma transformação, a renovação da mente, é necessária e ela só ocorrerá por intermédio da obra do Espírito Santo, que de forma característica vem sobre as pessoas desesperadas. Essa noiva e esse noivo mencionados anteriormente, embora nobres, são pessoas comuns que servem um pai extravagante. Não havia ninguém especial envolvido nesse processo, exceto Jesus. Todos os demais simplesmente abriram espaço para Deus, acreditando que Ele é bom 100% do tempo. Os riscos assumidos pelos noivos eram tais que Deus não perderia uma oportunidade dessas. Em meio a uma cerimônia de casamento, ele invadiu uma família marcada pela doença demoníaca e estabeleceu um testemunho para a sua glória. Histórias dessa natureza estão se tornando a norma, e o grupo de pessoas que se reúnem para buscar um evangelho autêntico, o evangelho do reino, está crescendo. Amar a Deus e a seu povo é uma honra. Não daremos mais desculpas para a falta de poder, pois ela é indesculpável. Nosso mandato é simples: levante uma geração que possa demonstrar abertamente e sem meandros o poder de Deus. Este livro é sobre esta jornada, a busca pelo Rei e seu reino, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus.